as coisas que escrevi, aquela foto encontrei. Uma tristeza tão grande bateu, doeu em mim, chorei. Eu te telefonei, mil vezes procurei, um gravador me respondeu. Esqueci, não vou conseguir. Você ficou marcada em mim. Fatal, com atração, bem mais que paixão. Volta, sou louco por você. Preciso te encontrar, cansei de te esperar. Esqueci.